informação quanto se a pista está os primeiros 90 ou a pista está só com 1.850 metros de planeta? Os primeiros 90 metros impraticáveis, da pista 1-0. Só os primeiros, obrigado. Brasília agora em 1273, alterna 1230, bom dia. No 896, deixa para 150. Fiz 170, deixa para nível 160. Esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8. Prato, mesa da mesa. O 1643, após pelo autorizado a 23.66, reporte estabilizado R9 da 1-0, desça para 2500 pés, Augusto 1014, gol 1643. Após pelo, autorizado 366, 2500 pés, ajustado 614. Gol 1643, reportarei estabilizado. 4, chama agora a Fontana do Salvador em 1965. Controle Salvador, eu vou no 714, boa noite, informação alfa. 714, ação de notificação, vem na prova de toque para interceptar a chegada da AMAN, de se manter a nível 050. O ar na prova de toque para interceptar a AMAN, confere, confere, descendo para o 050. Afirmo, gol no 714. Gente. Estou treinando a mesa, estabilizando, no 64, treina bom. Vou no 643, 4 milhas para a Terra Victor 372, completo final RNAVE, chame Toyuno no 8 decimal 6, vou no 643. 86. Boa noite, 643 a gol, final baixar trabalho. 643, ciente, já avistado, tem nível pouso, pistão 0, vento 1 no 50 graus, meia dúzia a mais. Sente nível pouso, vou no 643. Uno 896, a zonificação autorizada a chegada mar e desse manter a nível 060. Identificou, chegada mar e descendo para o 060. Pode voar na proa da posição Itap. Com chegada, gol no 896. Ok. E possibilidade de fazer o GPS, o RNAV, tá 10? Após Itap, será coordenada a RNAV da ONU 0, gol no 896. Obrigado. 73, alterna 1230. respondido. Identifique contato radar nível 350. Frequência alternada no bloqueio de Salvador 12685. Até lá, meus colegas. Isabel LS, um glide da 1-0, desce para 12 mil pés, ajustando 0 no 4, reposto estabilizado. Comedy 14, vai descer aqui a 2 mil, após toque LS, sem o glide da pista 10, o gol no 7-1-4. No 8-9-6, autorizado nível 050. É autorizado 050, gol no 8-9-6. Salvador, muito bom dia, o TAM 3170, transfere, autorizado 150. TAM 3170, bom dia, autorizado chegada Mari, desse mantenha nível 060. Mari 060, TAM 3170, autorizaria a Duna, TAM? Falca número 3 na chegada, TAM 3170, autorizado posição 1. O Armari, TAM 3170, sem notificação. Ok, Vando Mari, acionando certificação número 3, gato, TAM 3170. Natal, aguarde cópia, disponível? Pode ser o 370. Chegou a de cópia. Desovou. 6, 4, 3, livro, tá? Ótimo, seu som de domínio, táxi Alfa e Juliette, portão 9, na minha escuta. Juliette Alfa para o portão 9 na sua escuta. É Alfa Juliette. Alfa Juliette. No 896, reautorizado nível 040. Reautorizado 040, gol no 896. Gol no 896, após TAP autorizado, Serra Victor 366, desça para 2500 pés, ajuste 10-14, reporte estabilizado RNAV. Reduz a velocidade para 230 nós, gol no 1896. 230 velocidade, após TAP, Serra Vida 366, autorizado de pé. Pois nada. Isso no 70, reautorizado nível 050. 050, tá 3170. 89.6, informo que o tráfego que o precede está a 8 milhas à sua frente, é um bang da companhia, mantendo um grau de speed de 1.70 nós. Ok, 89.6. 1.8.7.1.7.1.4, estabilizou? Afirmativo, estabilizado, LS. 1.7.1.4, completo final ILS, 5 milhas para o marcador externo, chame torre 1.8.6. 18.6 até a decolagem. Uno 896, redução para aproximação. Reduzindo. Information. Bravo. Full return request back level 370 and we are ready. Copy the sequence. 714, ciente, já tem de pouso, pistola zero. O vento de 1.60 nós, 6.12 nós, gol 714. Livre de pouso, pista 10, gol 714. 064, chama agora, Recife 1.285, cidade 1.245. Salvador, voa, o 3520, cópia 3. Aguardando 1.90, Aracaju. 3520, 90, Aracaju, aguarde cópia, ajuste no 014. Brasília 1.273, alterno 2.30. Gol 1.896, o tráfego que precede está mantendo o grau de speed de 1.30 nós, 5 milhas à sua frente, completo final R nave, chame torre 1.8.6, gol 1.896. Ok, está reduzindo para a informação final. Vai chamar 1.830? 1.8.6, gol 1.896. 1.86, obrigado. 48, Recife agora em 1.2685, alteração 1.2545. Salvador, boa noite, gol no 896. 896, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 96. Padrez 170, autorizado, ILS singular de down 0, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado no curso localizador. Padrez 170. Afirmativo, autorizado, ILS singular. Ajustado 1014, com a estabilizada no ILS, tá? 3177. 714, Solos 35, direita, táxi Alfa e Juliette, portão 5, não me escuta. Alfa e Juliette para o portão número 5, mantendo a sua escuta, o gol 1714. 89 Velho, Repouso, Ventuno 50 graus, 8 mais. Repouso, boa noite, 96. Final ILS 1 Glidão no 0, chama Ituí 1 no 8, decimal 6. 18, 6 grava, um bom dia. Bom dia. Jogo 805 para pronto para a copa. Autorizado Natal 370, na Pesulo 10, decola curva esquerda, saída Pouca, transição Zipar. Aciona 5455, controle 1935. Gol 805, aprovado Natal, 370, Pesulo 10, Pouca Zipar a saída, 5455, transponder, 035, controle, gol 805. Correto, chama para o puxa, senhor. Muito bom dia, o TAN 3170 estabilizado no ILS, sem claro, despachado, checado, visual alcançado. CX 3170, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 5 nós. Livre pouso, 140 com 5, TAN 3170. Está autorizado, Aracaju 190, Grosso 677, decola com o esquerdo, saída Tuca, Jame, depois Aracaju. Aciona 5452, controle 1935. Chama para puxa acionar. Estamos prontos para puxa acionar. Aguarda. Tem que chamar para puxa acionar. Está bem. Obrigado. dia, tem identificação, contato radar, mantenha 390.